Am e familie sau taci. Familie sau taci. Olha quem chegou. Ele. O DJ que toca no seu coração. O DJ da sequência respeitada da saudade. Ele. DJ Michel do Cineral Digital. O som do amor. Agora é hora de curtir. É hora de dançar. É hora de recordar. Com DJ Michel. O DJ do povão. De todas as formas, me entreguei. Oi, meu amor! Sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava. Sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Olha, Michel, um grande abraço pro parceiro chefe daqui com a gente. E pro TT aí, pro Pira também, curtindo o funeral. Tô na manhã aqui na prefeita! Alô, Jefferson! Percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Boa noite, Guamá! Chega junto aqui, ó. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo. Fala, Tiaguinho! Já aqui com a gente. E aí, Tiaguinho? Desse amor que um dia me fez. Olha a galera aí, ó. Tão feliz, mas na verdade. Pega na pista negra com a gente. Lady da Natura, para Gago! E eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. O som do amor, Cineral Digital. DJ Michel. Achando o papo do comércio, nossa amiga Rafaela já por aqui, hein? Só velha guarda aí, ó. Robson Cris, olha o velha guarda, o tempo do Roma Show. Meu Deus, quantas vezes eu me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. Douglas e Josiane, o casal DJ do Som do Amor. Eu me atirei de corpo e alma, dividindo o que estava. Olha, cabeção. Desse amor que um dia me. Olha o Patrick, já por aqui, mal Patrick. Feliz, tá no setor. Mas na verdade, nada foi do jeito que eu fiz. O som do amor. Felicidade eu dei, você não quis. Mineral Digital. Você foi minha noite, meu dia. Patrick Azevedo e Júlia. Fantasia não passou de uma ilusão. Oi, meu amor! Me guiou no caminho incerto. Afastou a tristeza de perto e conquistou meu coração. E você? Você foi o meu erro perfeito, me usou sem interesse direito. Depois de amar, se foi pra não mais voltar jamais. Sinto agora uma angústia imensa, um vazio sem sua. As meninas poderosas com a gente, ó, por aqui, hein? Um abraço, Michel. Olha o casal do Ubi, já por aqui também. Amiga Dragon considerada, Aneia. Abraço aí, meu irmão. Olha as meninas do Shaq de Iberado. Já invadiram aqui do lado esquerdo, hein? Bora, maninho. E aí, Beleléu? Me usou sem interesse direito. Depois de amar. As meninas do Shaq temperado do som do amor. Mas eu sei que o tempo é que E aí, Bivazina, já com a gente, ó. Fala, Maria do Pitos Lanche, mora Maria. Johnny da Laranja por aqui também. Tá faltando um, hein? Pode entrar nessa casa deserta que eu estou a te esperar. Você foi o meu erro perfeito e usou sem interesse direito. Olha o negão dos Pop Red, hein, ó. Fala, negão! Se foi pra não mais voltar. Bora, John! Eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai pra mim voltar, me pedindo pra te perdoar, pra ficar comigo. Mas eu sei que o tempo é que dirá. Um dia você vai. Seu amigo Adriano Guamá com a gente. Ele e nosso amigo Ronaldo, hein? Já por aqui, ó. Romão dos Milionários da Vinci. Amigo Neto, Moto Taxi, a Tieta e o Tito GDB. Vamos lá! Lacico do Guamá! Não chore se eu não fui bom pra você. Ei! Juro que foi sem querer. O som do amor. Eu não queria magoar. Perdoa. Esse meu jeito de amar, como é que eu pude. Nossa galera do Badovaldo já por aí, meu irmão. Se você fosse me abandonar. E a galera da bike aí, ó. Nossa, mãozinha. Esqueça tudo que aconteceu. Você é mim, eu sou teu. Você não pode negar. E a quadra da prefeita! Não pode. Tudo terminar assim, pois você deixou marcas em mim que eu não vou conseguir apagar. Por isso chega de esperar, já não dá mais pra suportar. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe, você foi o mundo pra mim. Se você sair da minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Amigo Marlon da Chuteira, tá de beijo hoje, hein? Alô, Marlon, abraço a você, meu irmão. Olha a Lore de Abrada aí, ó. E aí, Lore? Perdoa. Esse meu jeito de... Parceiro Marcinho do CD. Como é que... Bora, Marcinho! Pude deixar... Já gravando aqui, que meu. Que você fosse me abandonar. Por isso chega de esperar. Já não dá mais pra suportar. Neguinho Cobaju, Neguinho. Tanto amor em mim, tanta saudade. Sabe... Você foi o mundo. E aí, perito do comércio, como é que é? Se você sair. Olha o celular. Minha vida, fique certa, vai ser o meu fim. Cineral Digital, o som do amor. Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Será que você não tem medo? Olha o caboclinho, 48 horas aí, ó. Depois, pra cima, caboclinho! Às vezes fico horas pensando o que será que nós... E quem é Rodrigo Show, Ronaldo, Diego, amigo Val, Andréia, olha a Genice, galera do Guamaió. E aí, como é que é? Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está pensando? Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? E aí, cabeção, Marjorian? Você não ama. Olha o Marcelo da Pedreira, Marcelo. Esta é a pura. O parceiro Fábio do Amor, no Fábio. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido. O amigo ali do Arte já tá na área aí, ó. Grande cabeleireiro, Jaquinho, bora, meu irmão. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim? Caboquinho, pai Sandu doente. 48 horas no Guamá, meu irmão. Muita onda. Já tá chapado já. Está comigo, é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém. E o quê? Esta é a pura verdade. Amigo Valdo, taxista, aqui com a gente, nossa amiga Kika da Pedreira, Luquica. Olha o Abadá, Kika. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você já foi despejada do meu coração. Eu digo para todo mundo que não lhe conheço. Depois que ele pega, ele descarta. E já foi retirado ladrão. Meu coração. Alô, Thiaguinho! Olha a Kika. Não quero saber o seu nome. Alô, Kika. Nem seu endereço. Eu acho que ele te ama. Agora cada um de nós vai para o seu lado. O homem da Geriel já com a gente. Tem toda a liberdade. Alô, Jota Amaral. Eu já lhe dei. Agora eu estou tranquilo e aliviado. Não tendo que perdoar tanto como eu perdoei. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Não posso consertar os erros que você cometeu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Jota Amaral. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Você tem que ficar gritando sem ter quem lhe acuda. Grita, meu irmão. Até entender de... Ali tá Cícero Prestação. Que o nosso amor... E a sua primeira dama aí, ó. Jaqui, papai. Você já foi... Olha a Cleide, tá de beijo. Alô, Cleide, parabéns a você, hein? Felicidade, hein? Tá curtindo o amor, meu irmão. Eu digo para... Alô, Guamã. Todo mundo que não lhe conheço. O som do amor. Seu nome já foi retirado do meu coração. André Considerado e Neia Rezende. Não quero saber o seu nome, nem seu endereço. Não fique esperando mais pela minha ajuda. Olha rei do suíno com a gente. Não posso consertar. Alô, Irã. Os erros. Faz parte aí do nosso patrocínio do nosso levado, hein? O bloco levado à mão. Tem que ficar. Bora, meu irmão. Sem ter quem lhe acuda. Até entender de uma vez que o nosso amor morreu. Saudade. Segura! Veja quantas lágrimas estou a derramar por você. Veja, meu sorriso já não é o mesmo que você deixou. Pega do sorte, né? Bora, mamá. Escuta, faz tanto tempo que você partiu e ficou. Um vazio tão grande em meu peito. E agora vem você. Chama! E agora vem você. Segura! Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. Só Adriano Guamar com a gente. O Adriano já aqui curtindo o som na mão, hein? Me pedindo pra ficar. Não, eu não quero mais sofrer. Chega, já tenho outro em seu lugar. E agora vem você. Com esse seu jeito de ser. E agora vem você. Me pedindo pra ficar. E a Michelle detonando aquele baile gostoso aqui na quadra prefeita. Bora, Guamachinha. Não, eu não quero. Agora vem você, com esse seu jeito de ser. E agora? E agora vem você, me pedindo pra ficar. E agora vem você. Dali Michel! E aí, Guamá, bora dançar, vamos lá! Onde está aquela que... Meu parceiro Charles, essa galera do Bado Valdo, hein, meu irmão? Todo mundo junto aí, ó! Eu sou uma estrela no infinito, procurando eu vou. Onde está aquela que um dia... Cargo da Pista Negra, Medina Natura, o casal também que é patrocínio do nosso bloco Levado da Mão. Gago da Pista Negra, o original do som do amor. Já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas já gostei. Eu sou um eterno apaixonado. E aí, Ana Maria? Tudo que preciso. Ana Maria também. Mais um ano aí. Patrocinando o bloco Levado Amor. Lá do Pito João. Não importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Ana Maria do Pitos está aqui. Preciso é saber se um dia ela vai voltar. Nada mais importa, nada tem sentido se eu não lhe encontrar. Os caminhos já andei, e a esperança do meu lado, de outras pessoas. já gostei. Irã, o rei do suíno do Vero Pesa. Eterno, apaixonado. Para porco! Quadra da prefeita. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me dominou, tua boca me condicionou a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, és a minha obsessão. E o quê? Tu és a poesia do meu sonho. A sala da pedreira recordando. Meu porvir risonho, meu amor, minha paixão. Amiga Roja e a empresária Maria aqui, meu irmão. Tá por aqui, ó. Por eu ter te conhecido, é meu coração quem me diz que és uma estrela em meu caminho, uma fonte de carinho que eu preciso para ser feliz. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, eu me apaixonei por ti. Teu jeito de falar me domina. Tem o período do comércio com a gente. Tua boca me e o neguinho da Coba Júnior. A só querer te possuir. Olha a segurança motora, bora motora. Vida tem sentido por eu ter te conhecido, é meu coração quem me diz. Oi, amor. Oi, meu amor. E és uma estrela em meu caminho, uma fonte. Esse amigo Mário da MM, mora Mário e o Cané. Eu preciso para ser feliz. E a saudade rola! Bora, Guamachinho! É um amigo DJ Fernando, o homem da refrigeração. Alô, Fernando! Tá aqui com a gente, papai. Olha aí o Caleb Janá. Olha, meu amor, você se foi. Oba! Fiquei aqui chorando por amar você. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me. Parceiro John do Swap Red, bora John. Sinto que é sempre quando pode estar com a gente. Já está seguro aí no levado do amor, dia 9 de fevereiro. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Toda minha paz se resumiu no pranto que um outro amor não pôde sufocar. Olho para o céu, te vejo então voando como as aves brancas que se vão pra nunca mais voltar. Volta, oh, oh, oh, oh, oh, oh, volta. Tenho a minha vida inteirinha para te entregar. Volta, oh, oh, oh, oh, oh. canção que está pedindo pra você voltar. Popó do Comércio e Rafaela. E aí, babó, bora, Rafaela. Robson Cris, nosso caixa elétrico, hein, meu irmão? Olha, meu amor, você se... Olha o rei da bike do Guamá. Fiquei aqui chorando. Ele... por amar. E a chamozinha. Vejo a minha vida desabando com o peso desse adeus. Saudade, bora! Sinto tua presença sem poder te ver. Sinto teu perfume a me endoidecer. Sinto que a vida para mim não serve sem você. Olha, meu amor, essa tristeza é tanta que já nem sei mais o que fazer de mim. Fico imaginando se eu mereço estar sofrendo assim. Cineral Digital, o campeão da saudade. Então chega. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca. Bacana, a gente quer convidar a galera aí, viu? Galera do Guamá, sábado tem festão no Guamá de novo, viu, gente? Aí no Bolibol, hein? Quem não conhece o Bolibol, né, gente? Pois é, sábado acontece a festa de aniversário aí da aparelhagem Furacão Sonoro, aparelhagem que tá arrebentando aqui no Guamá. E claro, também junto o nosso Cineral Sonamor lá no Bolibol sábado, viu, gente? E o convite já tá feito. Quem quiser cortesia, já temos em mãos aqui na mão do Mamute. Cortesia válida até meia-noite. Vem pegar a tua cortesia aqui, vem. Vem te embora. Te entregar. Nunca mais vou querer acordar. Eu quero esse amor te entregar. Assim o coração do homem não aguenta, né, meu irmão? Te detona, Guamã! Bora, Cineral! Bora, Sol do Amor! Não posso mais ficar. Ei! A esperar você chegar. Meu bem, agora. As meninas do Shark temperado do som do amor. Fica sofrendo. Bora, Charles! Pra cima, meu irmão! O tempo fez você mudar. E até deixar de me amar. Uou! Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Fernando já chegou a encomenda. Obrigado aí, Fernando. Fernando Refrigeração. Carinha considerada. Bora dançar, bora curtir. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de... Abraço aí pros dois amigos, Rogério, o rei da água aqui do Guamá. Ele, o amigo Toniel, tá aqui com a gente também, lá de Manaus. Um outro. Olha, amigo Nivaldo. Tá por aqui, Nivaldo, encontrando aí. De 4 anos, hein? Me amar. Saudade, hein? Guamá! Que queira sempre me amar. Ei, aqui é o campeão! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, as meninas do Shark Liberado, elas também são patrocínio do Bloco Levado do Amor. Que te amo. Alô, Milan! Uma canção. Já não posso controlar esse sentimento, cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo. Amigo Braddock com a gente. Alô, Braddock, abraço você, viu? Vamos lá! Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Gago da Pista Negra, Helene da Natura. Meu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Para Gago lá do Jurunas. Não sei como isso acontece. Tá próximo de casa. Mas eu não reclamo. E aí? Toda vez que... Olha, amanhã tem Cineral na Via Show. A segunda do Real na Via Show amanhã, Duda. Eu queria... Até 8 da noite, ingresso e cerveja só Real amanhã na Via Show, viu, meu irmão? O som da mão! E a Kombi da Saudade amanhã na Via Show. Hoje não foi chuva certa, hein, Max? A galera invadindo a quadra prefeita. Vem de bola que ainda dá tempo. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, parceiro Grande, sua Brena, aqui com a gente, casal Light. A minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo. Oi, amor. Numa canção. Oi, meu amor. Eu queria dizer que te amo numa canção. Machino! Oi! Se alguém te perguntar sobre o nosso amor, vai, Guamá! Faça como sempre você faz comigo, fingindo, enganando, mentindo. Diga que vai tudo bem. Bora, John! De Bivagina. É assim, ó. Qualquer dia destes eu vou embora. Já não suporto mais tanto sofrimento. Machinho, Machinho do CD, o cara que arrebenta aí na banca dele, aqui no Guamá. E ele já avisa que esse CD aqui, ó, essa gravação vai estar na banca dele na terça ou na quarta-feira. É só ir lá buscar com ele. Bora, Machinho! Olha o Kikito dos... Kikito dos pés dele, a primeira dama aí, ó. DJ Michel. Já não suporto mais tanto sofrimento. Eu sinto me bobo e sem motivo. Está me deixando louco e muito triste. Castro, o maestro da saudade. Já DJ, vamos junto. Olha, quarta-feira, Michel. Lá na Toca da Santana, viu? Aí no torcedor. Aniversário do nosso DJ Nil. O Michel, convidado especial. DJ Michel, rebelde. E o nosso amigo Nil, na Toca da Santana. Aí é terça-feira, meu. Essa vez, bora refrigeração. Maravilha, o som do amor. Juventude, pobres de mim, pobres de nós. E a lata brilha por nós, vidas pequenas. Sua refrigeração com a gente e o Sargento Bronze. Maravilha, juventude, tudo de e Ed Clay. Tudo de nós. Fala, parceiro Ed Clay, já com a gente. Briga por nós. Oba! Vidas bonitas da esquina. Vamos dançar, vamos dançar. O campeão, o som do amor. E agora? Se você fosse por mim, não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Se você fosse por mim, ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. todo meu carinho. Lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Amiga Loura! Você brincou com os meus. A Loura de Abrado do Guamago, a gente, é verdade. Olha o seu esposo aí, ó. E agora, amigo Alessandro. Você, amigo Marlon, ainda solteira. Amiga Trica. Alô, Tieta, bora, Neto. Pra você novamente me fazer de trouxa, como você fez. Ei! Mas agora não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. Não estaria chorando esse pranto que em seu rosto rola. Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor. Todo meu carinho lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz, mas me enganei. Você brincou com os meus sentimentos e depois partiu. E o quê? E agora vem você. Deixa o garçom, chega mais aqui, garçom. Querendo que eu lhe aceite outra vez. Alô, garçom Carlos, chega mais. Novamente me fazer de trouxa, como você fez. E agora? Mas agora não. Bora recordar. Bora, Marcelo da Pedreira. Bora, Castro. Eu daria tudo que tivesse pra voltar meus tempos de criança. Eu não sei por que que a gente cresce, se não sai da mente essa lembrança. Fala, parceiro Kiki, todos peladeiros. Aos domingos, missas na matriz. Para Charles, cidade, cadê o Valdo, meu irmão? Onde eu nasci. Ah, com essa chuvinha, não? Eu era. Vai querer fazer filho. Alô, vida boa! No meu pequenino Miraí. Ah, que saudade! Que saudades da professorinha que me ensinou o beabá. Onde andará Mariazinha? Meu primeiro. Fala, Tieta, com a gente aí, Tieta. Onde andará? O amigo Toquinho por aqui, Batoquinho. Igual a toda meninada, quantas travessuras eu fazia. Jogos de botões pela calçada. Eu era feliz e não sabia. Amigo Kleber, pegador com a gente, o Kleber. Que me ensinou o beabá. Onde. Deixa o Max, dá o cheque aqui atrás, Max, rapidinho. Mariazinha. E a sua mão no Guamá, prefeito. Meu primeiro amor, onde andará? Curtia. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Ei! Tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade interrompida. Nem eu nem você nos deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deixou. Sua amiga Cleide da Terra Firme. Ela e todas as meninas aqui no Cineral, obrigado, hein? E é quadra da Prefeita. Tudo que um homem sempre desejou. Olha a galera aí do Periquita. O amor. Periquita doido, já aqui com a gente. O amigo Buqueca. E a sua esposa Cleide. Alô, Teteco. Olha o Domingueira aí. Uma esperança de te ver voltar novamente a meus braços. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Foi um grande amor, mas foram tantas brigas. Tantos desencontros em nossas vidas. Nossa liberdade. Para Caboquinho, 48 horas. Interrompida. Tá por aqui com a gente, ele dá valor no som, amor. Nem eu, nem você. O homem que não para. Deixávamos sós. Tudo que eu queria era você comigo. Com você eu fui sempre tão amigo. Você deu pra mim o melhor do amor. E aí? Tudo que um homem sempre desejou. O amor ficou somente a lembrança. Johnny da Laranja, bora Johnny, está no setor. Do adeus restou uma esperança. Jota Amaral, bora Jota. E aí, meu irmão? De ver voltar novamente a meus braços. E me fazer feliz, assim como eu te faço. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu... Amigo Biro, o Dene com a gente. E o Claudinho Ladrão. Seus amigos. Slab, lab, já lá. Descobrir a razão que mudou o seu modo de ser. Olha o Jaba de Boca Chuva. Você também sente o amor que eu sinto em mim. Olha as meninas da Baixa Renda. Aqui no Sono Amor. A Marica e a Rosa. A mulher dos 50. O amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se você me quiser, bora, né? Do meu amor e fora. Ei, John Bob Red! Muito feliz. Bora. Se você me quiser. Caixa da Rede Selva, já com a gente. O homem lá da pedreira. Seus amigos então descobriram. O Padre do Guamá com a gente. Alô, Adriano! Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Atenção, Max, chega mais aqui, Max. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Se quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser. Vagina! Vem pro vagina! Fala, Rosé! Robson! Ele é cliente! Velha Guarda! Ex-Marituba! Amigo Charles, Maduvaldo, ele é a primeira dama aí, meu irmão. Vai casar. Aí da Nike. O Charles e a Deise, é verdade. Tá aqui no amor. Luizinho, o rei das bikes. E a charmosinha da saudade. Parceiro Scooby do Sal, aqui com a gente, curtindo de boa. Hoje aqui o Solamon. Oi! Alô, Thiago do Sushi, qual é a parada, meu irmão? Se tu fosse um pombo. Assim, assim, ó. Romão dos Milionários da 20, olha o Romão! Amigo Marquinhos, a Cláudia! Aqui com a gente, meu irmão! Alô, Marcinho do CD! Amigo Marlon da Fronteira, o amigo John Bob Red, hein? Invadindo! Where you want to be, cause I'm ready to wait a thousand years or more. Feita! E quem é Rodrigo Show? Amigo Ronaldo, Diego. Vai levar o André com a gente. Alô, Janice! Galera do Guamá com a gente, hein? Vamos lá! Augusto Corrêa com a gente. Alô, Ronaldo! Olha a prefeita aí. O amigo Café. Café da Fernanda. O melhor café da Pedreira. André Considerado e Neia Rezende, o casal Uber do Amor. Michel, aqui o som do. She's a model and she's looking good. Ba-da-da-da. Bora! I'd like to take her home, that's understood. She plays hard to get, she smiles from time to time. E a família Saudade invade a quadra prefeita. E o som da mão pra você. Bora! Adirão, rei do suíno. Água gente, o Gago e a Lene. E aí, Johnny? Te abandonaram, Johnny. Galera. She's going out to nightclubs drinking just champagne. Edgar, sabe? And she has been checking. Rafina, tá no setor, né, meu irmão? Daqui vai até andando. Família Bob Red com a gente. E os fronteiros aqui, ó. Amigo Burquega, rei da farinha do Guamá com a gente no Cineral. Fala, Burquega! E aí, vida boa? Conhece o Burquega, meu irmão? Ele tá aqui, ó. Oi, amor. Cineral Digital. O som do amor. Piriquidinha. Fala, galera, você é o Mário MM, hein? Fábio da Amor, ele e o J de Saudade, hein? Já, Bruninho! E aí, Lazico do Guamã! Na fonte, dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Sua amiga manda a tela endoidando. E a Mila? Faça-me sonhar. Só Amanda e a tela. Me leva pro seu colo. A Mila tá canoa. Pode me ninar. Então cobre, Beleleu. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo posso te apanhar. Entre a gente pode acontecer um amor Toda vida um momento de prazer. E aí? Sem tempo e hora escolher. Fábio Chacrinho Muradinho. Papai do Comércio, Rafaela. Lá de Cui. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido. O meu primeiro pulo, posso te apanhar. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. Bora, David! Vem te embora aqui pra prefeita, meu irmão. Vem! Vem que a pivazinha tá aqui. No toca-fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Oi, amor. Fala de nós, a vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou. A esperar. Olha quem tá com a gente também, meu monte, os veteranos da 20. Aqui com o Michel, sempre por aqui, ó. Bora, veterano! Vamos! Vem com um jogo. Fala de nós, vem com um jogo. Passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Bora, Caboquino! O carro quase 48 horas com a mar. Vai com a gente, invadindo. Tá no ar. A esperar. Shopping. Uma canção. No toca fita, fita. Feito um jogo. Feito um jogo. E eu sou da Mocineral. Hoje no Guamá. A gente já quer convidar a galera pra sábado. O som do amor de volta aqui no Guamá, viu, gente? Sábado tem Boli Boli, Cineral e o Furacão. Você largou de mim e nem sequer me disse adeus. Oi, amor. Nem olhou nos olhos meus. Me deixou sem amor. Oh, oh, oh, oh. Você largou de mim. Agora tudo é solidão. Me deixou na contramão do amor. Você largou de mim. Sequer me disse adeus. Deus. Nem olhou nos olhos meus. E o quê? Me deixou sem amor. Oh, oh, oh, oh. Você largou de mim. Agora tudo é solidão. Me deixou na contramão do amor. DJ Rodrigo Show, toda a sua galera aqui com a gente. Um abraço do Michel. Já por aqui pelo Guamá. Me deixa de lado. Ei! Você largou de mim e nem sequer me disse adeus. Nem olhou nos olhos meus, meu amor. galera, já temos os Vale Abadá vindo aqui, viu, gente? Me deixa de lado, amor. Só até hoje, 20 conto. Os Abadá aí, ó. Do bloco Levada, dia 9 de fevereiro. Já temos aqui, quem quiser chega junto. Aqui que é Paulinho, hein? Meu amor. Bora! Vem dançar. E aí, bivagino? Olha o índio cantando aí. Vai! Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho. Nesse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos tem. Padre do Guamá. Eles querem me olhar. Oi. Mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa teus olhinhos me olhar. E aí, Lambi Lambi? E aí? Jorginho, toda a galera. Os Lambi Lambi já lá. Minha carinhosa. Olha só. Beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha íntima tengosa. Deixa o caboclinho dar valor. Fala, caboclinho. Vizinho do Rafinha, meu irmão. Olha aqui, Bilab Lab do Cineral. Todo mundo junto. Hoje tá completo, meu irmão. E aí, Lambi Lambi? Quando teus olhos me falava que me amava eternamente, que me amava eternamente. Quando teus olhos me anunciava, meu amor me enganava. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor me enganava. Minha índia carinhosa, beija teus lábios, queria. Beija teus lábios, queria. Minha índia tem gosta e dizer-te. Chega aniversário do Claudino. Slab Lab, vou fazer a onda, meu irmão. Bora! Linda e feiticeira, tu és linda e feiticeira, minha indinha vem gosta. Mas eu te amo. Aqui é Cineral. O som do amor. O som do amor.